acreditar. Eu mudei, vai ser difícil aceitar. Amor, eu sei, e eu te magoei. Eu nem sequer pensei na dor que ia te causar. Só pra te amar, você foi o meu primeiro amor. Então volte pra mim, meu anjo bom, e vem reacender a nossa paixão. Seu jeito de olhar é perfeito. Eu preciso te amar, vem sem medo. Se eu disser que todo dia nos meus sonhos você sempre está, e se eu provar que o meu amor é verdadeiro e pra sempre vou te amar, e se eu gritar o mais alto que a voz pode ir, será que tu ouvis? Será que tu ouvis? Eu largo tudo só pra te amar. Você foi o meu primeiro amor. Então volte pra mim.